Jardim Coreto, a música e a saudade. É a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio. É a Lap Móveis, dia 25 deste mês, nesta semana, estará em festas, pois estará aniversariando a gentil diretora, fundadora da Lafique Imóveis, juntamente com o senhor Dario de Barros Carvalho, Dona Maria Alice Bittencourt, que é a diretora daquela casa. Dona Maria Alice Bittencourt é uma pessoa muito dinâmica, muito querida, aliás, bastante estimada em nossos meios. E ela estará recebendo os parabéns a você pelo seu nível, do dia 25 agora, de toda a equipe da Lafique Imóveis, de seus familiares, de seu sócio, Dario de Barros Carvalho, e também de toda a nossa equipe de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, pelo seu aniversário natalício, sendo festejado dia 25 desta semana. Mais uma vez, Dona Maria Alice Bittencourt, diretora da Lafique Imóveis, a nossa admiração, nosso respeito e as nossas felicitações. Mas, vamos nós com música? Jovens enamorados, sintonizando a nossa pedida. Jovens enamorados, Solange de Souza, pós-doutorado da USP, e jovem Danilo Ozon Dionísio de Souza, estudante de Física. Eles estão em nossa sintonia, são figuras humanitárias, são figuras marcantes, são figuras gostosas para aquele papo descontraído e são figuras que merecem a nossa admiração, nosso respeito. E para eles, nada melhor, eles que são orados, o conjunto Os Farroupilhas cantando, do Silvio César, O Que Eu Gosto de Você. Na pedida, esta poesia maravilhosa, feita pelo poeta Luiz Vieira. Ele mesmo, o poeta Luiz Vieira, cantando em arranjo Renato de Oliveira, Prelúdio para Ninar Gente. Notem a poesia e a maravilha desses versos. Tudo isto para eles que são jovens enamorados. Ah, gentil senhorita Solange de Souza, noiva e pós-doutorado da USP, noiva do jovem Danilo Ozon Dionísio de Souza, que ainda querem ouvir Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos. Esta valsa, ou melhor, tatuada do Peter Pan. O arranjo é muito bonito, do Radamés Inátoli. Carlos Galhardo cantando, Porque Cantam os Passarinhos. Eu gosto de você, é esse seu jeitinho de falar, esse jeitinho de sorrir, esse sorriso lindo como o quê? O que eu não gosto de você é esse seu olhar indiferente que machuca tanta gente quando a gente fala com você. Eu não sei bem porquê fui gostar mesmo assim, sem saber se você vai gostar de mim. Mas o que eu sinto por você já é definitivo, não tem jeito. Já não vivo satisfeito, esperando sempre por você. Adoro esse seu jeito de pensar e de ser. Será que não há jeito de você compreender? Que no meu dicionário só existe uma palavra: você. Eu não sei bem porquê fui gostar mesmo assim, sem saber se você vai gostar de mim. Adoro esse seu jeito de pensar e de ser. Será que não há jeito de você compreender? Que no meu dicionário só existe uma palavra. Uma palavra, você. Braços meus,

perguntar por que não posso viver bem sem teus carinhos. É mesmo que perguntar por que cantam os passarinhos. É mesmo que perguntar por que cantam os passarinhos. Junte-te aos bons e serás um deles. Junta-te aos maus e serás pior que eles. Junta-te aos nostálgicos e curta, aos domingos pela manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, vamos nós com música nesta de domingo, pois a pedida é música. Vamos atender eles que são comerciantes em Guaxupé. Alô, alô, Guaxupé. E eles ficam a nos ouvir pela internet. Este simpático casal, formado por Dona Maria Inês Carvalho de Souza e senhor Lauro Antônio de Souza, comerciantes em Guaxupé. Eles estão em nossa sintonia pela internet e eles também são os genitores amáveis da encantadora pós-doutorado da USP, a jovem Solange de Souza. Então, para eles, de Guaxupé, Gastão Formente canta esta gravação antológica do poeta Olegário Mariano Zingara. Mário Reis, que foi advogado e cantor. Mário Reis, que viveu muitos e muitos anos como hóspede do Copacabana Palace. Mário Reis, aqui em gravação antológica do senhor, arranjo do maestro Gaia, Gosto que me enrosco. Tudo isso para este simpático casal formado por comerciantes de Guaxupé, Dona Maria Inês Carvalho de Souza e o senhor Lauro Antônio de Souza, que são genitores da encantadora senhorita Solange de Souza. Eles estão em nossa sintonia pela internet e ainda querem ouvir da Zica Bergami, ela que é poetisa e reside na Supercap e faz parte da alta sociedade paulista, Zica Bergami, aqui compondo para a voz da Zezé Freitas com coral Lampião de Gás. Quem vê no acaso o amor da gente? Ai, nas minhas mãos o teu olhar ardente. E procura desvendar no meu segredo a dor. Consolar-me um dia.

quantas saudades você me traz. Do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha fazendo rosca, sequilhos e pão. Da garoinha da graça da minha São Paulo, calma e serena, que é pequena, mas grande demais. Agora cresceu, mas tudo morreu. Lampião de gás, que saudade me traz. Em seu 14º ano consecutivos, você está ouvindo e curtindo pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a pedida Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Juninho, nosso intervalo, aliás, o último. E na volta, entre amigos, Bete Carvalho e Clio Iraquitã.